Eu vivo com pouco que tenho, mas sempre tento superá-lo também. Dinheiro eu quero guardá-lo, sucesso eu quero alcançá-lo, mas faço um filme na mente do tempo. Já foi sofrimento, já foi complicado. Barranco, sou terra, barraco. Nos anos 80, madeira e lona preta. Recomeça. Família completa, ninguém morreu nessa. Agradece. E se hoje eu tô aqui fazendo resistência, o melhor está por vir. Paciência. Algo me mantém feliz, algo me mantém aqui. Algo mantém meu pé no chão, algo me dá direção. Pois de lá de onde eu vim, despertar pra arte imprópria. Fazê-la de profissão é quase um passo pro sanatório. Por isso eu quero te ver na ponta, eu quero te ver na frente. Eu quero somar na conta, eu quero saber da gente pra onde a gente vai. Se posicione, que futuro é incerto. Despete se quiser seguir, se quiser colher. Se tem que plantar semente, se quiser saber, sim, tem muito mais pra gente. Se quiser quebrar o sistema e seu ciclo viciante na bonança, abra caminho pro semelhante. Eu vou, mas não vou só, que sozinho não chego longe. Quem segue só não consegue seu horizonte. Fiz um sonho e dedico a você também. O importante é nós aqui, junto no que vem. Eu vou, mas não vou só, que sozinho não chego longe. Quem segue só não consegue seu horizonte. Fiz um sonho e dedico a você também. Nada me limita em pôr a meta que ninguém tentou. Sabemos dificuldade, a verdade ultrapassou. Nada de quem quer reprimir, nada de quem quer algemar. Nada de quem quer limitar, nada de quem quer destruir. Nessa quanto tempo tem pra poder mudar sozinho. Peço que te faz bem, peço que te contamina. Sigo vagando em cidades, aliviando semblantes, multiplicando em falantes, exalto nossa identidade. Cria dos anos 90, mudei minha sina no rap. Abrindo caminho na força do braço, do boom e do clap. Homem sem nem mais de mil, alguns já subiram, alguns me inspiram. Alguns se perderam, alguns esqueceram. Qual é do tema mais falado no pancadão? São Paulo é racista e só passa batido se for na ostentação. Mulheres e cash, o quadril que mexe. Rap é moda antiga, funkeiros na mídia e os moleque investe. Se liga, é maneiro crescer, você tem que ficar bem atento. O consumo quer te consumir, o buraco te leva pra dentro. São erros de fundamento e eu peço por amor aos nossos. Elevem seu status, esperto com os negócios. O rap foi diversão, hoje é trampo, faço o que gosto. Aposto cada ficha que tenho na mensagem que elaboro. Prazer em viver, sempre buscando a melhora de condição. Meu rap é mensagem, meu foco é sua evolução. Eu vou, mas não vou só, que sozinho não chego longe. Quem segue só não consegue seu horizonte. Fiz um sonho e dedico a você também. O importante é nós aqui, junto no que vem. Eu vou, mas não vou só, que sozinho não chego longe. Quem segue só não consegue seu horizonte. Fiz um sonho e dedico a você também. Bye, bye, yeah, bye, yeah.